Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Bonova. Aqui está a ouvir o 16º programa A Escola e o Meio. Agradecemos a sua preferência. Boa tarde, locutores do Clube de Rádio. Cá estamos para uma tarde animada. Ficamos, como é hábito, com a boa sugestão musical do João Oliveira. Rádio Boa Nova, Rádio Boa Nova. Physic Dream é o novo single do AVN, Jack Johnson, e faz parte do novo filme de surf de John Florence, realizador de apenas 23 anos e conterrâneo do músico. When I woke, I was not awake. The light from the sun fell so far away. I went up with all of my strength, straight for the sun. From the depths I sprang, and I drank from the sea. But it opened up and swallowed me, so I sank down deep. Now I'm drunk and like a seasick dream. In this dream, I am awake. I am awake. Where the wind it ordered the waves to roll right in and make me their slave. So I went so far away, I didn't look back. I'll come back someday. Mama wept and she weeped. She said, arise and don't you take them from me. Black sails on the sea, they scared me until I could be. Oliveira do Hospital. Hoje temos um convidado especial, um membro da Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, Sebastião Barbosa. Boa tarde, Sebastião. Muito obrigada pela tua presença no nosso programa A Escola e o Meio. Antes de mais, queria agradecer o convite que muito gentilmente a professora me fez. Os senhores ouvintes já conhecem esta Associação de Estudantes. Os seus elementos ganharam visibilidade pública com a luta pela remoção das placas de fibrocimento da Escola 7 no nosso agrupamento. Antes de falarmos nessa questão, gostaria que nos esclarecesses e que esclarecesses os nossos ouvintes o que é afinal uma Associação de Estudantes e que importância é que ela tem na escola. Uma Associação de Estudantes é uma associação que é uma coisa muito simples. É a voz pela qual os alunos podem fazer ouvir. E é essa a importância que a Associação de Estudantes tem numa escola, em qualquer uma, não só na escola de Oliveira do Hospital, mas em qualquer escola do país. É importante que os alunos tenham um porta-voz ativo para se poderem fazer ouvir não só dentro da comunidade escolar, dentro do ambiente escolar, mas também que essa associação de estudantes se possa fazer ouvir e possa fazer ouvir o seu eleitorado, possa fazer ouvir quem representa fora da escola, possa fazer ouvir quem representa no ambiente político, como nós o estamos a fazer, possa fazer ouvir quem representa em todo o lado, de mediante as necessidades dos alunos e também, não só dos alunos, dos professores, daquilo que nós achamos necessário, que é ser feito... aquilo que nós achamos necessário ser feito e que tem que ser feito, temos de ter um papel ativo para fazer chegar essas preocupações a quem tem o poder para mudar o que está mal, e é aí que nós entramos. Nós entramos para levar as preocupações dos alunos a quem pode resolver essas preocupações. Nós não somos nada mais, nada menos do que uma ponte de contacto entre os alunos e direções, câmaras, poder político, etc. Muito bem. Fala-nos um pouco da composição desta Associação de Estudantes. A Associação de Estudantes é oficialmente composta por 19 membros, tem uma Assembleia Geral, tem uma Direção e tem um Conselho Fiscal. A Direção é composta por Secretário, Presidente, Vice-Presidente e são estes que têm dado mais a cara, não é? Sim, sim. Depois a Associação de Estudantes, claro que nem toda a gente veste a camisola, mas isso não é um problema com o qual nós nos preocupemos. Temos pessoas que dão a cara e trabalham muito seriamente. Temos um grupo de 5 pessoas que trabalha mais na frente burocrática, mas depois temos um conjunto alargado de jovens que estão connosco naquilo que é necessário e quando é necessário. Vocês começaram mal entraram, mal tomaram posse, vocês ganharam logo muita visibilidade, não só a nível local como a nível nacional, devido a esta questão da cobertura que nós temos em alguns espaços da nossa escola sede, ainda com placas de fibra ao cimento. Faz-nos assim, ainda que rapidamente, um ponto da situação sobre as vossas diligências, o que é que já conseguiram, que promessas é que já ouviram dos políticos, etc. Sim, sim. Nós... dias após a nossa eleição, que não foi há muito, fomos abordados pela Associação de Pais. A Associação de Pais explanou-nos o problema, a situação e a gravidade da situação relativa às placas de fibrocimento que contém amianto na escola, e disse-nos que a Associação de Pais informou-nos que este era um périplo que já travam há cerca de 5 anos, pelo menos enquanto a senhora Presidente da Associação de Pais, a senhora Ana Álvaro, está na presidência. Este problema tem sido uma ordem do dia constante. Tendo-nos informado dessa questão e pediram-nos a nossa colaboração para tentar resolver o problema, e nós abrimos-nos logo à partida. Fizeram a manifestação? Primeiramente, antes de fazer a manifestação, fizemos uma abordagem também à tutela, porque não poderíamos avançar para uma manifestação, pelo menos no nosso entender, sem primeiro tentar uma abordagem formal a quem tem o poder para remover as placas. No seguimento daquilo que também aconteceu várias vezes com a Associação de Pais, não obtivemos resposta alguma, pelo que avançámos para a manifestação com a Associação de Pais. A manifestação foi catapultada a um nível nacional pelos órgãos de comunicação social, uma catapultação que nem nós estávamos à espera, tanto que, horas após a manifestação, o Sr. Ministro da Educação respondeu aos órgãos de comunicação social, falou acerca do tema, e nós achámos, a Associação de Estudantes, achámos que isso era uma abertura que nunca tinha havido antes. Portanto, avançámos imediatamente na terça-feira a seguir à manifestação, ou seja, um dia após, avançámos para o pedido de audiência a todas as bancadas parlamentares que sustinham a maioria parlamentar, e posteriormente avançámos também para o pedido de audiência para os partidos, os principais partidos da oposição, o PSD e o CDS. Em consequência desses pedidos de audiência, já recebemos a visita do PS, já recebemos a visita do PCP, já recebemos a visita do PSD, do Bloco de Esquerda e dos Verdes. Falaremos também com o CDS na quinta-feira, e a resposta que nos tem sido dada, de uma forma geral, por todas essas bancadas parlamentares, é que essas estas pancadas parlamentares contribuirão e mostram-se solidárias com a nossa luta. Farão uma pergunta escrita àquelas que não fizeram ao Ministro da Educação sobre o tema e não farão esquecer o nome de Oliveira do Hospital, como foi pedido pela Associação de Pais, foi um pedido explícito da Associação de Pais, da Associação de Estudantes, era não deixar esquecer o nome de Oliveira do Hospital e o nome do agrupamento, porque o agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital aparece numa lista ainda feita pelo anterior governo como escola prioritária para a mudança destas placas no distrito de Coimbra. Muito bem. Então tem esperança que ainda seja este ano resolvido? Sim, o nosso objetivo é de facto, enquanto até ao final do nosso mandato, deixar o problema resolvido, pelo menos no que toca aos passadiços, porque no que toca à cobertura dos pavilhões, o valor estipulado para a troca e para a remoção ascende a valores extremamente elevados e talvez esse objetivo seja, almejar um objetivo como esse seja demasiado ambicioso. Porém, é um objetivo claro deixar os passadiços em condições até ao final do nosso mandato. Faremos tudo ao nosso alcance para não deixar esmorecer o nosso assunto, talvez fazer uma nova manifestação, quem sabe. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para manter o assunto em agenda política, porque só assim a situação conseguirá ser resolvida. Claro, os políticos é que decidem, não é? Decidem a nossa vida. Também aqui. Agora então passemos a outro assunto. Fala-nos um pouco, para além desta questão com que vocês começaram, e começaram muito bem, aliás, toda a gente vos dá os parabéns, aliás, a Presidente da Associação de Estudantes, quando aqui esteve, deu-nos os parabéns pela Associação de Estudantes que nós temos, que de facto criou este dinamismo, mas com certeza vocês têm outros projetos para este ano e gostaríamos de saber um pouco do qual é o vosso plano de atividades, de que forma é que o querem ver concretizado, quer a médio prazo, se têm atividades programadas, quer para o resto do ano. Pronto, nós tínhamos algumas ideias, apresentámos com medidas eleitorais algumas propostas, algumas ideias que nós tínhamos para que queríamos realizar, alguns eventos que queríamos realizar durante o nosso mandato. Contudo, impõem-se às vezes impõem-se as prioridades académicas às prioridades da Associação de Estudantes. Mas não será por esse facto que deixaremos de cumprir algumas das nossas promessas eleitorais e outras coisas. O nosso objetivo é ajudar a escola naquilo que for necessário. Nós reunimos em Associação de Estudantes, a direção reuniu e viu o plano de atividades da escola e tentou encontrar atividades que estivessem no plano de atividades em que nós nos pudéssemos inserir. Essa passa por um dos nossos objetivos, é ajudar a escola, os professores e nas atividades que vão realizar, tentar tornar mais fáceis e mais apelativas para os alunos. Esse é um dos nossos objetivos. Depois temos outras ideias em mente, temos a realização de debates em mente, um debate sobre o coro ortográfico, mais especificamente. Esse debate ainda está em fase de confecção, mas nós estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance, estamos a fazer os máximos possíveis para conseguir levar a cabo esse debate, que não é muito fácil, porque é um debate... É um tema que tem a sua conspicuidade, mas ninguém quer falar muito acerca dele. Mas nós até temos essa confecção muito bem encaminhada. E se posso dizer, não posso adiantar que vai haver, mas é muito provável que haja esse debate. Segundo período, terceiro período? Segundo período, final do segundo período. Essa é a data que nós apontamos. Pois, claro que ajudamos todos os departamentos na divulgação através das redes sociais dos eventos que desejem ver divulgados. Isso não nos custa nada, fazemos isso com todo o prazer, com toda a disponibilidade. Mas depois temos o interturmas, o famigerado interturmas, as famigeradas festas, que são sempre apanágio de todas as associações de estudantes, e talvez no final do terceiro período também temos em mente o convite a algumas faculdades para virem à escola, para apresentarem os seus planos curriculares aos alunos, para eles poderem contactar de perto com alguns estudantes, talvez, mas e também ainda muito cedo para falar nessa atividade, se bem que já é uma ideia que vem pré-vitória nas eleições. É uma ideia da campanha eleitoral que nós queremos ver cumprida, nunca esquecendo que todas essas ideias, todos esses projetos estão sempre dependentes do nosso sucesso académico, que será sempre a prioridade de todos os membros da Associação de Estudantes, todos os membros. E foi isso que referi numa reunião com os coordenadores, que nós estamos disponíveis e estamos aqui e fizemos uma reunião, convocámos uma reunião com todos os coordenadores de todos os departamentos, exceto do desporto escolar, porque eram muitos, e nós mostramos a nossa disponibilidade ao marcar a reunião, mas também dissemos que se tivéssemos que abdicar do auxílio a algum projeto para nos concentrarmos nos nossos estudos, faloíamos sem qualquer tipo de hesitações. Muito bem. Os senhores ouvintes estão a perceber que esta voz da Associação de Estudantes é dissonante, no bom sentido, relativamente aos anos anteriores, porque já estou há 18 anos nesta escola, já vi muita Associação de Estudantes e, de facto, prometem muito, fazem de facto um plano de atividades. Aliás, lembro-me que aqui há 2 anos também entrevistámos aqui o Presidente da Associação de Estudantes, que também nos prometeu muito, mas depois de facto é o Interturmas, uhum, e algumas festas e pouco mais vemos. É. E lamentamos muito porque, como tu dizes, e bem, a Associação de Estudantes é um órgão muito importante numa escola, é a voz dos alunos e pode, como tu estás a dizer, caminhar com os professores, sim, e com os departamentos e com a direção no sentido de promover o melhor da nossa escola. Isso foi um objetivo prioritário quando a nossa eleição. Nós reunimos com a Câmara, reunimos com a direção, continuamos a ter reuniões mensais com a direção, temos uma estrita relação com a Associação de Pais, porque achamos que é importante manter a colaboração entre todos aqueles que fazem parte da comunidade escolar. Se não for assim, uma Associação de Estudantes só não pode ter um papel tão grande, tão positivo, como eu acho que está a ter. Não, nunca o teria, não é? E também é nosso tem sido, temos feito questão de realçar sempre que não fazemos promessas. Nós estamos a tentar fazer o debate. E eu não posso afirmar aqui que vamos fazer um debate sobre o acordo autográfico. É a vossa intenção fazê-lo. É a nossa intenção fazê-lo. Sim. Olha, aproveitando que tu também, para além de seres membro da Associação de Estudantes, és um aluno finalista de secundário, portanto no próximo ano já estarás no ensino superior, já andas há muitos anos nisto. Gostaria de saber que imagem é que tens da nossa escola, que ao longo do teu percurso escolar deixou de ser escola secundária e passou, uhum, a ser agrupamento de escolas da Oliveira do Hospital, e também gostava de saber que imagem é que tens da escola pública em geral e também que ideia é que fazes do ensino, da forma como ele tem sido conduzido nos últimos anos. Peço-te que sejas breve, porque eu sei que tu acho que tens aí uma vocação para a política também, para além de provavelmente vais seguir engenharia aeroespacial. É isso que tu queres, mas acho que também há aí algo que te puxa para a política, então procura ser um bocadinho breve, mas gostaria de saber a tua opinião. Em relação à nossa escola, sempre fui um defensor em relação àqueles que a criticavam, em relação àqueles que criticavam os professores, porque acho que a nossa escola tem um leque muito bom de professores e eu sempre beneficiei muito disso. E acho que oferece muitas condições que outras não oferecem, e eu, através de várias atividades, já tive acesso às instalações de outras escolas, e quando essas idas eu fiquei estupefacto pelas más instalações, por condições que são muito inferiores às nossas, e vejo alunos às vezes a criticarem de cor, e isso entristece-me um pouco, porque essas críticas não são justas, porque quer do pessoal docente ou pessoal não docente, às instalações, acho que nos temos que congratular e temos que também sentir afortunados por estarmos no interior e termos acesso a uma escola que, na minha opinião, prima por uma qualidade muito superior às restantes da mesma área. Em relação ao ensino público, ter-lhe-ia muito a dizer aqui, mas parece-me a mim que o ensino público tem sofrido de um descrédito propositado nos últimos 4 anos. Parece-me a mim que foi isso que aconteceu, talvez porque o governo tivesse a intenção de continuar mais 4 e gastar menos com o ensino público. Ainda bem que isso não aconteceu. Ainda bem que isso não aconteceu, porque nos últimos 4 anos, e foi isso de facto que aconteceu, a criação de provas para os professores, eu, na minha opinião, isso é um ultraje a quem esteve anos e anos a fazer um curso. Acho que o ensino público sofreu nestes últimos 4 anos uma série de medidas que tiveram um objetivo muito claro de o descredibilizar para tornar um investimento no mesmo muito menor. Para credibilizar, em sentido contrário, o ensino privado e continuar e fazer aquilo que aconteceu no seguimento de outros setores, continuar a privatização de setores que são essenciais a um país e tentar fazê-lo da mesma maneira na educação. Isto também não aconteceu só nos últimos 4 anos. Nos últimos 4 anos aconteceu um pico desse tipo de descredibilização, porque antes também já tínhamos verificado esse tipo de medidas um pouco dissimuladas, a qual a população nem sempre vê, porque são medidas passo a passo. Primeiro tira-se aqui, mas tira-se aqui, e é um caminho grande que se faz até chegar até à descredibilização total, porque vão-se fazendo medidas passo a passo para o povo, a plebe, como eles lá em cima nos veem, não ver as coisas como elas realmente são. E parece-me a mim que o ensino público tem sofrido essa descredibilização, e eu tenho esperança que começou. Tem esperança que vá agora noutro caminho. Eu tenho esperança que sim, que vá. Espero que dure 4 anos este governo e que as próximas medidas sejam no sentido contrário àquilo que aconteceu nos últimos 4. Espero sim, mesmo, tenho mesmo essa esperança. Congratulo-me de te ver tão informado e tão crítico e tão atento, porque é desses alunos que nós precisamos. Provavelmente tem razão, se a escola, claro que isto não é só trabalho da escola, também é trabalho da família, mas se nós não tivéssemos uma escola de qualidade, provavelmente não teríamos alunos de tanta qualidade como tu aqui demonstras. Não sei se queres acrescentar algo mais em relação à Associação de Estudantes ou algo que achas que ficou por dizer? Só dizer que eu estou aqui como representante da Associação de Estudantes, mas... Não deixas de expressar a tua opinião, claro. Mas não deixo de expressar a minha opinião, e também o agradecimento vai para a professora, não vai só da minha parte, vai do geral da Associação de Estudantes. Estamos... É sinal que o nosso trabalho, de uma forma ou de outra, está a ser visto também pelos professores. Não é só aquele o frenesim da comunicação social, do sensacionalismo, do jornalismo português. É bom saber que também os professores e a comunidade escolar está atenta. Atenta e contente com o que nós estamos está a fazer. Está atenta e agradada, é o que me está a parecer. Pois agradecemos-te muito esta colaboração. Estaremos sempre disponíveis para divulgar as vossas atividades. Sempre que o queiram fazer, é só uma questão de nos comunicarem. Esperamos que, de facto, a Associação de Estudantes cumpra os seus objetivos e contribua para que este ano letivo seja, que decorra da melhor forma, para que todos tenhamos o sucesso esperado ao longo do ano e, sobretudo, no final do ano. Uhum. Muito obrigada. Muito obrigado, eu. FM Boa Nova. E a seguir ficamos com uma notícia internacional que nos vai surpreender, não é assim, Inês Garcia? É verdade. Esta semana, nas notícias de âmbito internacional, destaca que o Ministério da Educação israelita retirou o livro Gedar Aya dos currículos do liceu e, como sinal de protesto, as vendas do livro dispararam. Um livro sobre uma história de amor entre uma israelita e um palestiniano tornou-se um sucesso de vendas inesperado em Israel depois de ter sido retirado dos programas curriculares dos liceus israelitas. Numa semana, o romance Gedar Aya fez a sua aparição na lista dos livros de ficção mais vendidos no país. O livro de 344 páginas, escrito por Dorit Rabian e publicado em 2014, foi retirado no dia 31 de dezembro pelo Ministério da Educação da lista dos livros que devem ser estudados para o exame final das cadeiras de literatura do liceu. O motivo evocado pela responsável do Ministério que tomou esta decisão, apesar de uma forte procura do livro por parte dos professores, foi o risco da obra ser vista como um encorajamento das relações íntimas entre israelitas e palestinianos. O romance, parcialmente autobiográfico, conta a história de Lia, uma tradutora israelita, e Ilmi, um artista palestiniano, que se apaixonam em Nova Iorque e depois se separam. Ela para regressar a Tel Aviv e ela Ramallah, na Cisjordânia ocupada. A revelação de que o livro tinha sido colocado numa lista negra do Ministério da Educação na semana passada indignou a elite cultural israelita, que tem entrado em diversos conflitos com um dos governos mais à direita da história de Israel. Por que não então proibir o estudo da Bíblia, já que se trata de censurar relações sexuais entre judeus e não-judeus? Ironizou Amos, um dos mais importantes nomes da literatura israelita. O rastilho estava aceso e os estoques do livro, que até então tinha tido um sucesso muito discreto, esgotaram nas livrarias. Geder Ayah tornou-se no romance mais vendido nas duas principais cadeias de livrarias do país e na internet. Mais 5 mil exemplares desapareceram numa semana, um número considerável para os padrões israelita. Em andamento, já está em discussão de novos contratos para publicar o livro em Espanha, no Brasil ou na Hungria, diz Arish. O direito para a versão inglesa, francesa e alemã já tinham sido vendidos, mas agora os editores estão a pressionar para que o livro chegue às livrarias quanto antes. Dori Rabian, de 43 anos, israelita de origem inglesa, não era até agora uma estrela literária, mas também não é uma figura desconhecida do panorama literário israelita, tendo outros livros traduzidos em várias línguas. Ela diz estar preocupada com o futuro da democracia em Israel, mas tem razões para ter esperança, depois da reação das pessoas à polémica decisão do Ministério da Educação sobre o seu livro. Esta marcha em direção às livrarias é como uma enorme manifestação de protesto, diz. Não são só aqueles que amam os livros que compraram Geder Ayah, são também aqueles que amam a democracia. Ao comprarem o meu romance, eles estão a demonstrar mais uma vez a sua fé no liberalismo em Israel, na liberdade de escolha e na liberdade de expressão neste país. Tendo como pano de fundo um conflito persistente ao longo de décadas, as relações sentimentais entre israelitas e palestinianos são mal vistas de um lado e do outro. Na realidade, elas são muito raras, mas são um tema regularmente explorado no âmbito da criação artística. Os israelitas veem os palestinianos como uma massa, e eles também nos veem como uma massa. Olharem-se nos olhos, como aconteceu com as minhas personagens, é uma experiência muito rara para ambos, diz Dori Rabian. Para quebrar o tabu, a edição de Tel Aviv, da revista Time Out, publicou no seu site um vídeo de 6 casais judeus e árabes a beijarem-se na boca. Muito bem. Curiosamente, estamos aqui perante um caso de censura por um governo, pelo governo israelita, em pleno século XXI. Nós que andamos a estudar história e achamos que a censura é algo do passado, não é. É de um governo que até se diz democrático. É de direita, mas diz democrático. Não deixa de ser curioso porque não é bem visto o amor entre uma israelita e um palestiniano. Já agora um conflito que foi criado, que temos aqui falado dos conflitos, dos fanatismos e do problema do terrorismo, este foi um que foi criado artificialmente por, no contexto da Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial, entre a criação do Estado de Israel em 1948, num território que já era palestiniano. Portanto, explotou-se ali uma guerra que dura até hoje e que cria esta situação de extremismo que aqui estamos a ver. Muito curioso. Temos que ler este livro. Esperemos que ele brevemente seja traduzido para português. Rádio Boa Nova. Vamos agora à rubrica Jovens Atentos com a Bárbara Coquim. Um dos temas atuais mais frequentemente abordados é a adolescência. Esta é uma fase da vida caracterizada pelo facto do indivíduo deixar de ser criança para se tornar um adulto e é nesta mesma fase que lhe é revelado um novo mundo. Ocorre uma mudança de comportamento, a dependência e a inocência começam-se a desvanecer e adquire-se um conhecimento sobre o cotidiano diferente e crescente a nível físico e social. No mundo atual, vimos que é comum afirmar que a adolescência é uma fase passageira, mas não é apenas uma fase. Os adolescentes são seres em formação. Os adolescentes tendem a descobrir-se e a encontrar-se. São criados alicerces necessários e básicos para o futuro. Esse conhecimento adquirido é essencial para uma formação social. Na adolescência, os jovens aprendem sobre a sociedade em que estão inseridos, sobre a cidadania, a sexualidade e a liberdade. Nestes determinados assuntos, os jovens criam juízos de valor diferenciados uns dos outros, formando sobre cada um deles uma opinião individual que poderá sofrer modificações ao longo da sua vida e experiências vivenciadas. Enquanto crianças, existe uma enorme dependência dos pais, que usualmente controlam todo o tipo de situações, sendo esta situação alterada a partir do momento em que o jovem envereda no caminho da adolescência. A responsabilidade a que está sujeito aumenta e a independência e controlo que tem sobre diversas situações revela-se maioritário. Portanto, percebemos que a adolescência é o momento de crescimento social de uma pessoa. A partir do momento que a criança começa a encarar desafios e resolvê-los sozinha, está a entrar na adolescência e, consequentemente, quando este jovem não depender mais dos pais para enfrentar as suas dificuldades do dia-a-dia, estará preparado para assumir um outro compromisso, a vida adulta. Muito bem. O tema da adolescência, olha, eu estou aqui rodeada de adolescentes. Portanto, ninguém melhor do que os próprios para falarem desta temática. Gostava de saber, O que é que vocês acham desta fase da vossa vida? Acham que de facto é difícil ser adolescente? É uma fase muito difícil de gerir? Vocês já percebem-se que há colegas que passam por processos algo difíceis, porque a adolescência é uma fase de mudanças, a nível físico, a nível emocional, é normalmente a fase de conflito com os pais, por variadíssimas razões, começa a haver um bocadinho um choque de gerações. Inês, tu que és uma adolescente tão ajuizada, quero já ouvir a tua opinião. Então é assim, eu acho que a adolescência é vivida por cada um à sua maneira, porque é verdade que a adolescência é uma fase de descobertas. E por isso é que talvez se existem problemas como descobertas. Às vezes as descobertas levam os jovens para maus caminhos. Por isso há que saber gerir as emoções, saber escolher as amizades, saber e conhecermos a nós próprios, que é muito importante, e acho que isso é fundamental. Muito bem. A influência do grupo na adolescência é muito importante. Até à adolescência, ou antes da adolescência, os pais são quem dita as regras e normalmente isso é aceito pelas crianças. Depois, quando entra na fase da puberdade e da adolescência, já não começa a ser assim. Portanto, o grupo de amigos começa a ter uma grande influência nas tomadas de decisões dos jovens. Inês, qual é a tua opinião? Achas, eu queria fazer-vos este desafio, é difícil ser adolescente? Eu não acho que seja. Acho que é um mito. Acho que é necessário desmitificar isso. Claro que depende de cada um. Eu, pelo menos no meu caso, não acho que seja algo muito difícil. Claro que toda a gente tem os seus problemas dia a dia, mas não é algo necessariamente complicado ou difícil. Para muita gente pode ser. Também depende muito da sua personalidade, do meio em que está inserido. Da família, do grupo de amigos, porque o grupo de amigos influencia muito a personalidade que nós temos. Nesta fase da vida influencia, não é? Sobretudo onde nós estamos a tentar encontrar-nos a nós mesmos e descobrir aquilo que somos. Mas sim, existem casos em que pode não ser tão fácil ou podem ocorrer outros problemas que têm que ser resolvidos. Se não forem, podem causar problemas ainda maiores. Francisco, eu conheci-te ainda uma criança, agora és um adolescente, tens 17 anos, verdade? Quando fazes 18? Em setembro. Pronto. É difícil esta fase da vida? Não acho que seja difícil, é a vida, vivemos como conflitos com os pais, gerem-se bem. Acontece, mas vão-se gerindo, pronto. Pedro, gerem-se bem os conflitos com os pais? Na minha opinião, sim. Tu consegues geri-los bem? Sim, também porque os meus pais já passaram por esta fase que eu estou a passar. E ainda se lembram bem? Por causa do meu irmão. Ah, sim. E há pouco tempo tiveram um outro filho adolescente. Exato. E por isso já tenho um bocado. Muita experiência. Exato. De um filho adolescente. Diz Francisco... Eu acho que não é agora que somos adolescentes que nos vamos a perceber de como esta fase da nossa vida é. É só mais tarde. Mais à frente é que começamos a olhar para as nossas experiências passadas, a vasculhar as memórias e percebemos como foi. E vamos sentir saudades, talvez? Sim, é uma fase interessante. Às vezes, para alguns adolescentes, é uma fase complicada. Diz Bárbara que é uma adolescente que ainda está no início. Portanto, ela está numa outra fase que vocês já ultrapassaram. Diz Bárbara. Acho que é frequente encarar a adolescência como um bicho de sete cabeças, mas na realidade é uma fase da vida, e não apenas uma fase, em que são feitas escolhas muito importantes e tem que se encarar isto de frente, tem que se encarar que as escolhas que faremos agora irão refletir o nosso futuro e é o que nós aprendemos agora e vamos revelar como pessoas e tudo o que fazemos agora nesta fase da adolescência irá interferir com o nosso futuro, por isso não podemos encarar isto como um problema, mas sim aproveitá-lo ao máximo e tomar decisões conscientes. E vê-lo como um desafio. Exatamente. Escolha de amigos é importante? É muito importante, porque os amigos influenciam a nossa vida e as nossas escolhas, inclusive. Muito bem. Sim, senhor. Eu tenho só gente aqui perfeitamente consciente em estúdio. Boa Nova. Rádio. Irresistível. Youth é o mais recente capítulo da história do australiano Troy Sivan. O single faz parte de Blue Neighborhood, o primeiro disco do cantor, elogiado como uma estreia estrondosa. E tudo isto na visão de alguém que tem 20 anos e que acaba de fazer parte da lista dos adolescentes mais influentes da revista Time e de ganhar o título de Artist on the Rise de MTV Europe. What if we run away? What if? What if we left today? What if we say goodbye to safe and sound? What if? What if we're hard to find? What if? What if we lost the minds? What if we let them fall behind and they never found? And when the lights start flashing like a photo booth, and the stars exploding, we'll be fireproof. My youth is yours, tripping on skies, sipping waterfalls. My youth is yours, run away now and forever. Oh, my youth is yours, a truth so loud you can't ignore. My youth is yours. Start to drive. What if we close our eyes? Speeding through red lights into paradise. 'Cause we've no time for getting old. Water, body, timeless souls. Cross your fingers, here we go. Oh, oh, oh. And when the lights start flashing like a photo booth, and the stars exploding, we'll be fireproof. My youth is yours, tripping on skies, sipping waterfalls. My youth is yours, run away now and forever. Oh, my youth is yours, the truth so loud you can't ignore. My youth is yours. Nova. Espetacular! Vamos à rubrica Consciência Ecológica, Preservação do Ambiente, com a nossa Francisca Rodrigues. Boa tarde, senhores ouvintes. Um técnico do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas encontrou no dia 4 de janeiro o cadáver de uma águia imperial sobre um pinheiro manso. O animal apresentava evidências e postura corporal compatíveis com um possível envenenamento, explicou ao público Rita Alcazar, dirigente da Liga para a Proteção da Natureza. Os mesmos sinais também já tinham sido identificados em dois exemplares de águia imperial, descobertos em Moura e em Castro Verde. Confirmou-se em todos eles a morte por envenenamento. Na sequência do último incidente, o Serviço da Proteção da Natureza, da GNR, deslocou-se ao local, reconheceu o cadáver do animal e procedeu às buscas e à recolha de provas que foram realizadas, com o apoio de uma das equipas cinotécnicas para detecção de envenenamento. Rita Alcazar realça o impacto que a morte de exemplares da águia imperial pode ter na viabilidade da espécie do nosso país. Por outro lado, verifica-se que a espécie tem vindo a reproduzir-se muito lentamente, cerca de um casal por ano, desde 2003. Em Portugal, a águia imperial está classificada como estatuto de criticamente em perigo. Pronto, cá temos uma má notícia no âmbito do ambiente. Portanto, uma espécie que é protegida, que está em vias de extinção e que, ao que parece, estão a aparecer exemplares envenenados no Alentejo. Rádio Boa Nova. 100.2 FM. Passemos, esperemos, para uma melhor notícia, Inês. Exatamente. Com nós e os animais. Inês Brás. Os animais de estimação passam a ser grandes amigos do homem, pois além de nos fazerem companhia diariamente, estão sempre bem dispostos e alegres, especialmente quando os donos voltam para casa. Nesta lista de animais não estão apenas os cães e gatos, mas ainda os cavalos e outros animais. Como amigos especiais do homem, os animais são capazes de atitudes extremas e solidárias, com o propósito de salvar os seus donos a qualquer custo, inclusive colocando em risco a sua própria vida, caso isso seja necessário. Para isso, acabam por ter atitudes pensadas e inteligentes, tendo em consideração somente a preservação da integridade física de quem os alimenta e os acaricia todos os dias. Apesar de não ser tão comum, há diversos relatos nos órgãos de comunicação de animais que salvaram os seus donos. Para provar o que acabo de referir, vou aqui relatar alguns casos relacionados com esta temática. Jack, um labrador de cor preta, trabalhou juntamente com muitos homens nos escombros do World Trade Center à procura de sobreviventes em 2001. E ainda participou nas buscas em Nova Orleans após a passagem do furacão Katrina, que devastou a cidade no ano 2005. No meio disto tudo, ainda tinha tempo para brincar com as crianças vítimas de queimaduras e idosos entristecidos que viviam em lares. O papagaio, o Bill, foi o grande responsável por ter salvo uma menina que se tinha engasgado durante o pequeno almoço. Ao observar que a menina estava engasgada, Willie começou a fazer barulho e a agitar as asas repetindo as seguintes palavras: "Mamá, mamã" e "baby, bebê", alertando a dona para que a criança se estava a afogar. No Japão, o cachorro Ashiko todos os dias acompanhava o seu dono, um professor, até à estação de comboio. De lá, o professor seguia a sua viagem e Ashiko voltava para casa. Às 15 horas, este cão já estava na estação à espera do dono. Em 1925, o professor morreu, mas o cão não sabia e continuou à espera do seu dono. A partir dessa data, as pessoas de todos os lugares começaram a visitar a estação somente para ver o animal, que permaneceu no local por mais de 12 anos, até a sua morte. Em homenagem ao animal fiel, os japoneses ergueram uma estátua na estação. Chop, um cão de raça Bernese Mountain, foi utilizado durante diversas sessões de fisioterapia assistida para idosos. Ele participava ativamente nos exercícios e, de acordo com os médicos que acompanhavam o programa, contribuiu grandemente para que os participantes tivessem melhoras, tanto emocionais quanto físicas e psicológicas. Dick, um pastor alemão da Polícia Militar, ajudou em 1956 a encontrar um menino de apenas 4 anos que havia sido sequestrado. O feito foi conseguido apenas através do cheiro da almofada do rapaz e, com isso, o cão conseguiu levar a polícia até onde ele estava. Diogo, um pastor alemão, membro do corpo da Polícia Militar, conseguiu salvar um grupo de 11 crianças e adolescentes evangélicos que permaneceram na extensa Serra do Mar, próximo da cidade de São Bernardo do Campo. As crianças estavam há 2 dias sem comer e ao frio, até que foram encontradas pelo cão. Fife, uma cadela Rottweiler, salvou a vida da sua dona ao conseguir ligar para o serviço de emergência depois desta ter tido uma crise epiléptica. Convém referir que este animal tinha sido treinado para o efeito. A cadela foi educada para identificar mudanças na química do corpo da dona e de seguida ligar a tecla rápida com finalidade de pedir auxílio. Muito bem, cá estão os bons exemplos que os animais nos dão. A dedicação em relação ao ser humano. O nosso slogan? Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Como hoje tu comprovaste. Exatamente. FM Boa Nova. Vamos agora ao cinema, não é? Sim, Daniel, para desanuviar. E então vamos ver? A Queda de Wall Street, com Brad Pitt. Quando 4 homens anteciparam o colapso global da economia dos Estados Unidos da América, tiveram uma ideia: apostar na crise imobiliária e lucrar com a tragédia que se avizinhava. Quando, já em 2008, o mercado colapsa, esses investidores fazem uma fortuna, enquanto as instituições financeiras responsáveis pelo que aconteceu são socorridas. Com o dinheiro dos contribuintes, milhões de cidadãos perdem as suas casas, os seus empregos e as suas reformas numa autêntica catástrofe financeira. Ainda hoje se recupera de várias maneiras. Michael, how are you? I found something really interesting. The whole housing market is propped up on these bad loans. They will fail. The housing market is rock solid. It's a time bomb. So Mike Burry, who gets his hair cut at Supercuts and doesn't wear shoes, knows more than Alan Greenspan. Dr. Mike Burry, yes he does. Pode ver este filme nos cinemas de Alexandria em Coimbra. Uma boa sugestão para o próximo fim de semana. Rádio Boa Nova, Rádio Boa Nova. E agora uma boa sugestão também é, Patrícia, rumarmos até Trás-os-Montes. Sim. Senhor ouvinte, hoje convido a rumar a norte, até ao distrito de Vila Real, ao concelho de Montalegre, em Trás-os-Montes. A 23 e 24 de janeiro visite a 25ª Feira do Fumeiro de Montalegre, que celebra as Bodas de Prata. Um evento consegue movimentar cerca de 3 milhões de euros e, com isto, ganhar a batalha de fixação das pessoas à terra e, assim, se consolidar um país harmonioso e coeso. O certame conta com um vasto leque de artistas populares que prometem animação contínua em todo o espaço envolvente. A Feira do Fumeiro é fundamentalmente uma montra do mundo rural, onde se envolve uma atividade comercial de grande sucesso. Uma montra que tem por trás cerca de 200 empresas familiares e que geram a sustentabilidade do território. As eleições presidenciais agendadas para o último dia do evento é um facto que não faz temer os organizadores que não estão nada preocupados, porque acreditam que as pessoas não vão faltar, porque a Feira do Fumeiro já é obrigatória na agenda anual de cada um. Boa viagem, boas provas do enchido transmontano. Muito bem. Aqui quem vota ainda é só o nosso Daniel. Portanto, nesse dia já está impedido de ir atrás dos montes, mas pronto, ainda pode ir no sábado. Os outros meninos podem ir à vontade porque não votam. O problema é que os pais votam e, portanto, têm que estar por cá. Mas é uma boa aposta ir provar o enchido de Trás-os-Montes, que é de boa qualidade. Rádio Boa Nova. Espetacular. Passemos agora a uma sugestão de leitura para o fim de semana. Se calhar esta é um bocadinho mais para as férias, não será? Não. Então, consegue ler-se num fim de semana? Desde que se goste do livro, torna-se viciante e uma pessoa lê toda a hora. Muito bem. E o livro é? O Nome da Rosa, de Humberto Eco. Pronto, uma obra magistral. Certamente. É um romance histórico do escritor italiano Umberto Eco, lançado em 1980, tornando-se mundialmente conhecido. A ação remota até 1327, no século XIV, e gira em torno de uma série de crimes misteriosos cometidos dentro de uma abadia medieval. O frade franciscano William de Baskerville, acompanhado pelo noviço Atos de Melk, vai ao fundo das suas investigações, apesar da resistência e oposição de alguns religiosos do local, até que então desvenda as causas do crime e os segredos que estes acarretam. A aventura de William de Baskerville revela-se quase quixotesca. Relativamente ao título da obra, que se tem demonstrado de origem misteriosa, o autor afirma que era de sua intenção encontrar um título que dá liberdade de interpretação ao leitor. Já sabem que já existe um filme há muitos anos, não é a mesma coisa. Portanto, já sabem que ler a obra, ler, é fundamental. Aqui deixamos mais uma vez o repto. E esta é uma ótima sugestão de leitura. Para a Bárbara. Bárbara, este é um daqueles que vais pôr na mesa de cabeceira, não te esqueças. Que retrata a Idade Média. 100.2 Oliveira do Hospital. Passamos então à rubrica de política com o Francisco Carvalho, desta vez e mais uma vez sobre a política europeia e as voltas da União Europeia. Parece que sim. É. Quando se comemoram os 500 anos da publicação da Utopia de Thomas More, é natural que se revisite o tema, recorrendo à imaginação para pensar o futuro. Qual pode ser, nesta segunda década do século XXI, o projeto com o potencial de mobilização dos cidadãos europeus? Qual pode ser a nova utopia que galvaniza as reformas radicais, a revolução que a União Europeia necessita de levar a cabo? Esta questão é tanto mais pertinente quando vivemos um período de crise profunda na Europa, com desafios existenciais à utopia europeia. Houve uma geração que acreditou nas duas grandes utopias do século XX, a comunista, que fracassou no final do século, e a da integração europeia, que hoje está claramente em risco. Após o final da Segunda Guerra Mundial e a constatação da catástrofe gerada pelo nacionalismo extremo, o processo europeu centrou-se na construção de uma potência civil, deslegitimando a política de potência entre os Estados-membros e tomando as guerras europeias impensáveis. Depois de um milénio de guerras, a utopia da paz realizava-se. A paz intra-europeia foi, e ainda é, o grande objetivo, promovido pela solidariedade e associação entre Estados, só possível entre países democráticos, o que implicava, por isso, a intransigente defesa dos direitos humanos, da unidade e na diversidade da coesão social. A utopia europeia está hoje ameaçada e há um risco de real de desintegração da União. O nacionalismo está a renascer, um pouco por toda a parte, como está bem patente na reação dos Estados-membros às graves crises que a Europa enfrenta, desde o euro aos refugiados. Nos países fundadores, o nacionalismo ressurge nos partidos políticos de extrema-direita, islamofóbicos e anti-imigrantes e, o que ainda é mais grave, banaliza-se em setores influentes dos partidos democráticos. A guerra de Hollande contra o terrorismo é herdeira da estratégia de guerra de Bush. Mas talvez ainda mais preocupante para o futuro da utopia europeia seja o desenvolvimento do egoísmo alemão. Os cidadãos da União Europeia têm plena consciência de que as políticas centrais para os seus interesses fundamentais são hoje decididas a nível europeu e não a nível nacional. Que o digam os portugueses, espanhóis e gregos. Paradoxalmente, é nesta consciência do déficit democrático da União que se encontram os condimentos de uma nova utopia. Uma utopia que corre radicalmente com a perspectiva vanguardista, que desconfia dos cidadãos e coloca toda a confiança nos tecnocratas e nos especialistas. Tanto a utopia comunista como a utopia europeia foram executadas por vanguardas iluminadas. É aos críticos do atual estado de coisas, aos europeístas do contra, que se deve ir buscar a vontade reformadora necessária a uma nova utopia de refundação da Europa. O aparecimento de novos partidos democráticos, antirracistas e críticos da falta de alternativas, como Podemos e os Ciudadanos, em Espanha, são sinais de que a contestação do sistema atual pode ter uma saída democrática. A recente mudança governamental em Portugal também é reflexo dessa procura de um sistema político que garanta uma real alternativa democrática. Estes novos partidos procuram corresponder à vontade da participação dos cidadãos empoderados pela educação, as tecnologias de informação e a emancipação das mulheres, cuja expressão são os ativistas das organizações não-governamentais, das redes sociais e do jornalismo cidadão. A sociedade civil europeia é hoje, perante as hesitações e retrocessos dos Estados, a melhor portadora da utopia europeia, na forma como promove a paz, os direitos humanos, a fraternidade e a hospitalidade, como se vê na sua mobilização para receber refugiados ou na defesa da pátria comum. O projeto europeu sempre foi, de alguma forma, marcado pelo idealismo, mesmo que a sua concretização se tenha caracterizado, sobretudo, pelo pragmatismo. A Europa democrática, imperativo da paz, continua a ser uma utopia, não no sentido de quimera ou irrealista ou da perversão totalitária da sociedade perfeita, mas sim no sentido original de Thomas More, um grande projeto humanista capaz de superar os grandes males da Europa. Muito bem, um texto muito interessante que nos leva à reflexão do que é que pode vir a ser a Europa. Esperemos que sim, que se crie uma nova utopia, bem precisamos dela, porque realmente a forma como a União Europeia está, acho que já poucos acreditam. E que essa utopia não seja uma utopia, que seja mesmo possível que ela... Mas se for possível, deixa de ser utopia, não será? Pois, existe esse contrassenso. Pois é, mas precisamos de utopias, pelo menos precisamos de acreditar em ideais, mesmo que depois eles na prática não se concretizem na íntegra. Sugiro a leitura da obra, que tem 500 anos, não é? De Thomas More, A Utopia, para percebermos como as utopias são importantes. Embora os pragmáticos nos digam que nós não podemos ser utópicos. Quando eu às vezes falo do marxismo, os alunos dizem isso é uma utopia. Claro, mas os ortodoxos comunistas dizem que não, que é execuível. Pois, mas para outros será uma utopia. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Bem, Pedro, e agora o Dakar Balanço. Pedro Andrade com o seu desporto motorizado. E parece que tivemos grandes heróis no nosso Dakar, verdade? Sim, alguns portugueses. O Dakar já terminou. Nas motos, o grande vencedor foi Toby Price, dando assim mais uma vitória à KTM, em duas rodas. O melhor português foi Hélder Rodrigues, pois Paulo Gonçalves, na segunda metade da prova, teve problemas na sua moto, levando-o a abandonar. Mário Patrão, piloto da zona de Ceia, venceu na sua classe, que é a classe maratona. No squad foi Marcos Patronelli que venceu, dando mais uma vitória à dupla de irmãos Patronelli. Nos caminhões, De Roy foi o grande vencedor, dando fim à supremacia da Camargo. Nos carros, foi o senhor Dakar, Stefan Peter Ansel, que venceu, sendo esta a sua 12ª vitória do Dakar na sua carreira. Mas o resultado ainda não foi confirmado, pois a X-Raid entende que o francês abasteceu o seu Peugeot 2008 numa zona não autorizada. Posto isto, e depois dos comissários desportivos do Dakar terem decidido não penalizar Peter Ansel, a X-Raid revelou ter apelado para o Tribunal de Apelo da Federação Francesa. E a resolução do caso pode demorar um mês, já que o Código Desportivo Internacional da Federação Internacional de Automóvel obriga a que a Autoridade Nacional do Desporto tenha que tomar uma decisão no máximo de 30 dias. Recorde-se que a pena prevista, caso fosse considerado culpado do que era acusado, ia ser de 6 horas à desclassificação. Destaque ainda para a prova WRC, que será analisada no próximo programa. Rádio Boa Nova, Rádio Boa Nova. Iniciamos agora as notícias do agrupamento de escolas da Oliveira do Hospital. No âmbito do tema deste ano da Rede de Clubes Europeus, Interculturalidade e Mobilidade no Espaço Europeu, o Clube Europeu do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital promoveu no passado dia 15 de janeiro, na Escola 7, uma atividade dirigida aos alunos inscritos no clube, subordinada ao título Crise de Refugiados, que desafios para a Europa Comunitária. Tema atual e de enorme relevância, marcado por alguns casos de sucesso e integração, mas também pela morte, pela discriminação e pela xenofobia, pareceu ao Clube Europeu dever merecer a nossa melhor atenção. Para o efeito, contámos com uma antiga aluna, Patrícia Tavares dos Santos, hoje membro da secção de Direitos Humanos da Associação Académica de Coimbra. Após uma auscultação sobre as opiniões correntes sobre refugiados, foi a vez de os alunos exprimirem o seu ponto de vista sobre os mesmos e sobre a sua aceitação na Europa e, em concreto, em Portugal. Uma passagem pelo enquadramento político, histórico e social que rodeia este grupo levou a uma definição de refugiado, à lei do asilo e ao estatuto de refugiado. Foi importante a desconstrução de alguns mitos e a análise de alguns números, a colocação de algumas dúvidas e o seu esclarecimento, através de argumentos sustentados por dados reais e não por vozes habitualmente contra, dos quais transparece a intolerância e o respeito pelos direitos dos nossos pares. Cabe agora aos nossos alunos que participaram nesta atividade multiplicar a mensagem e ajudar a que outros possam observar e analisar este tema de forma mais esclarecida. Continuamos com as notícias das bibliotecas escolares. O Concurso Nacional de Leitura, primeira fase, decorreu nos dias 19 de janeiro nas bibliotecas escolares do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Os alunos participantes realizaram uma prova escrita decorrente da leitura da obra selecionada. Os resultados finais serão afixados no dia 23 de janeiro. As obras selecionadas foram, para o terceiro ciclo, História de uma Gaivota e do Gato que a Ensinou a Voar, de Luís Sepúlveda. E para o secundário, a obra selecionada foi Passagens, de Teolinda Gerção. Concurso Conta-nos uma História. A iniciativa Conta-nos uma História, podcast na educação, é um concurso promovido pelo Ministério da Educação, através da Direção-Geral da Educação, da Rede de Bibliotecas Escolares e do Plano Nacional de Leitura, contando com o apoio da Microsoft. Pretende-se fomentar a criação de projetos desenvolvidos pelas escolas de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, que incentivem a utilização das tecnologias de informação e comunicação, nomeadamente tecnologias de gravação digital de áudio e vídeo. As histórias a admitir a concurso podem ser originais ou consistir em recontos, com base em fábulas, parábolas, contos, mitos ou lendas e ainda outros textos existentes, podendo ser humorísticas, educativas, tradicionais. Em todos os casos, devem conter um narrador e diferentes personagens, sendo obrigatória a existência de diálogos. A candidatura à 7ª edição do concurso Conta-nos uma História decorre até 31 de março de 2016, devendo a inscrição ser realizada até 15 de janeiro de 2016, através do preenchimento do formulário disponível na página web. O envio do projeto deverá ser realizado entre 16 de janeiro e 31 de março de 2016, com recurso ao mesmo formulário. Dia da Internet Mais Segura. No próximo mês de fevereiro, celebra-se o Dia da Internet Mais Segura, 9 de fevereiro de 2016. Ao longo dos anos, o Dia da Internet Mais Segura tornou-se um evento marcante no calendário da segurança digital, sendo hoje comemorado em mais de 100 países e em todos os continentes. À semelhança dos anos letivos anteriores, o projeto SeguraNet convida todas as escolas a promoverem atividades no âmbito da segurança digital durante o mês de fevereiro. De modo a poder ser dada a merecida visibilidade às iniciativas próprias de cada escola ou agrupamento, as escolas deverão proceder ao respectivo registro na página de apoio Atividades das Escolas, fevereiro de 2016. Para mais informações, contacte a Biblioteca Escolar. Boa Nova, irresistível. Haven é um novo single de Carolina dos Landes e o terceiro tema que antecipa o novo álbum da cantora e compositora intitulado Blossom, que tem edição agendada para fevereiro de 2016. A autora e compositora da maioria dos seus temas, artista MTV Talento, conquistou o público e durante a gravação do novo álbum, Carolina dos Landes dividiu-se entre o palco, o estúdio, a edição do livro de seu nome, Isto Não É Um Livro, e o apadrinhamento da boneca icónica Barnaby, na edição Barbie Princesa Rockstar, a convite da Mattel. Oh, can't you? I'm falling down, trying to breathe. I'm all cried out. I'm just a girl with a lot of worries in the world that doesn't care. I'm just a girl. I'm